Miami, Salvador. Um bom dia, esse é o TAM 3170, frente da Brás. TAM 3170, bom dia, aciona a identificação 10050, chegada Mari, reduza para 250 nós, ao número 3 na aproximação. 050, reduza 250, 3170. Mike Eco Juliette, desce para 2000 pés, reporte estabilizado localizador. Gol no 896, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A0 no 0, limitado pelo localizador. Mantém posição, portão previsto 06, 3891, mantém posição, está Juliette. Gente, mantém posição, está 3891. Está 31, escuta 2, solo, 2, confirmando. Está 31, escuta 2, 2. Mais coisa para aqui? Teste mato, puxa. Está pronto já. Autorizado, puxa, deixando livre a entrada do portão 612 para a companhia 31, escuta 2, reporta táxi. Tá bom, tá, vai deixar de entrar pra 06, espera o nome do partido. Na 3891, assim que a companhia iniciar o push no 612, deixar livre a entrada do portão, autorizado no táxi até o portão 3891. Gente, o colega registrar o 612, escreve para 1896, reduza para 1809. Tá 3170, reduza para 2009. Reduzindo, tá 3170. Gol no 896, tá bom, Gol no 896, agora vai ultrapassar o localizador, o novo limite é o QD Mike 120. Então, 3170, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limitado pelo localizador. 020, tá, 3170. No 896, desce para 2000 pés, NH1 no 020, aguarde vetor para o localizador. Gol no 896 para o localizador, curva direita, pro A1 no 40, reporte estabilizado. Três ano 70, desce, mantém 3000 pés, QNH 1020. 3000 pés, 1020, né? Mike Eco Juliette, estabilizou? Tá estabilizando agora, cara. Mike Eco Juliette, completa a aproximação, torre 1 no 86. 86, Júlio. Gol 1896. Segue tráfego na sua posição de 12 horas, 8 milhas, mesmo destino, com 120 de ground speed, é um Bravo Echo 58. TAM 3170, reduza para 1709. Reduzindo, tá, 3170. Aproveito, autoridade de receptar o localizador, tá 3170. Tá 3170, vai voar mais 5 milhas nesta proa e após será dada uma proa para o localizador. Caso falha de comunicações, após 5 milhas, vai pular à esquerda e receptar o localizador, tá 3170. Técnico Chile, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 14 nós. É, 3170 para o localizador, curva direita, pro 140, reporte estabilizado. 140 para 3170. A aeronave que está na nossa frente está aqui, está. 3170, a aeronave que o precede está a 9 milhas à sua frente, porém com 130 de ground speed. Desce para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado. Paulo Salvador, bom dia, um bom. Portão 2 para o 7 no quadro autorizado, pushback, será para trás. Esse push não é só para trás, não é só para trás. Desenho 2, após a aeronave na curta final, ali mantém cabeceira no 0. 896, completa a aproximação, chama a torre 1-96, bom pouso. Boa noite, 96, boa noite. Pista no zero molhada. Aeronave alinhando para decolagem. Informarei pista livre. Querengal no 020. 1020, boa noite, Leto solo aos 35, livre à direita, agilizando na medida do possível, reporta a pista livre. Francisco 2, vento 120 graus, 14 nós, autorizado a decolar, pista no zero. O Mike Gillette prossegue para combate. Enche Delivery Taxi Alfa Juliette 41, reporta na Lima. Então 3170, completa aproximação, chama a torre 1186, bom posto. 3186, eu tenho 3170, boa noite. Só 3152, na colada 37, controle 1208. 308, boa noite. Para o táxi do Gol no 794 DLB, 180, autonomia 0240, alternando Natal. Autorizado táxi Índia, ponto ponto espera da 10 pronto, que nem carro 1020, ou no 754, cujo ficou no 714. Índia, reporta pronto, ponto espera da 10, 920, Gol no 714. 330 na PUCA, tá? 3152. Segura na Eco, Gol no 7189. 896, táxi solo aos 38, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, certo. Eco Juliette, autorizado táxi via Lima, pista 3517, Tabata, reporta pista livre. Afirma. Torre Salvador, tá 3170, final normal, trem de pouso bastante travado, boa noite. 3170, boa noite, pista no zero molhada, vento 120 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Pouso autorizado na 190, tá 3170. 1714 após 09 na final, ali mantém, cabeceiro no zero. Maceió 350 via. Desconsidera a rota, decola a pista 90, curva esquerda, sai da PUCA, transição Zumbi, controle 20.8, aciona 5197, o Gol no 994. Tem autorizado Maceió 350, conforme a rota do plano via esquerda, aerovia 0158, decola da 10, curva esquerda, no tempo da saída PUCA, transição Zumbi, controle 208 e o transponder 5197. Correto, reporta puxa, gol na hora 4. Chamada para puxa no 5, gol no 994. 31170 solo, aos 42, táxi Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07, tá, 31170. Hoje. 1-4, 1-0 graus, 1-4 nós, 3 a decolagem, 1-0. 3 decolagem, 1-0, boa, 7-4. Sete no 4, decolar 243, controle em 20, décima 1. 208, no 724, no 7 no 4. 2, bom dia. Treze no 7, Belém, nível 380, VT Zulu 41, decola pista no 0, curva esquerda, saída Momo. Transição troca. Controle 120 decimal 8. Aciona 5124. Pouca só mantém 230, não sai para 4. Afirmo, controle 120 decimal 8. Trip 5317 a 4. O Admir 746, acionando a identificação, desce para 2000 pés, que é legal no 020, direto Duna. Direto Duna 2000, no 020. autorizado para tiver que acionar a porta táxi, trip 5317. No 714, chama Recife, ano 2685, bom voo. Recife 2685, ano 714, obrigado, boa noite. Salvador, 5513, no 7, com 42 a bordo, 4 horas e 20, só permanecendo aí para o carro. Autorizado, táxi, Índia, ponte Imperadão, no 0, a porta pronta, quer ligar no 020, 5513, no 7.